quarto não. O objetivo era a manutenção. Nós fizemos um campeonato onde estivemos sempre longe dos lugares de descida. Infelizmente, nos últimos jogos as coisas não correram como nós prevíamos. Não conseguimos pontuar e sujeitámos-nos a ficar só com 41 pontos e no confronto de golos com as outras três equipas decidirão, infelizmente. O que é que terá estado na base desta mudança de planos, se pudermos chamar assim? Portanto, alterou-se aqui um bocadinho o rumo do Nogueirense. O que é que terá provocado isso? Há um conjunto de situações, mas também não vale a pena estar a falar muito disso. Fundamentalmente, o Nogueira não conseguiu materializar as boas edições em resultados. Depois sentimos muito a falta de alguns atletas por lesão e outros por castigo. A nossa equipe também foi muito castigada em termos de castigos. E depois o leque de opções também era mais curto e fez com que também as coisas depois em termos de opções fossem diferentes e fizeram com que nem sempre a gente tivesse a 100% e em termos de atacantes refletiu-se muito em termos as opções que tínhamos depois não conseguiram materializar em golos a boa produção da equipe. Portanto, acabou por acontecer esta descida, o campeonato distrital, em Nogueira do Cravo, este resultado também não deve ter caído nada bem. É normal que não vá cair bem nas pessoas. As pessoas de Nogueira são afetas ao clube, gostam do clube. É normal que tenham um sentimento de tristeza por aquilo que aconteceu. O futebol nem sempre é justo e acho que castigou-nos de uma forma que nós não estávamos à espera. Agora, eu saio com um sentimento de dever cumprido, porque penso que a equipa técnica e os jogadores tentaram tudo, mas não conseguimos, infelizmente. Ainda será prematuro falar se continuará ou não ao leme da equipa agora no campeonato distrital. Sim, é prematuro agora falar. Portanto, há que haver agora reuniões e refletir um pouco naquilo que foi o trabalho do Nogueirense, certo? Eu acho que o Nogueirense tem que fazer uma reflexão profunda, as pessoas de Nogueira também, para o que é que querem mesmo para o clube, para poderem depois reestruturar, se calhar, o clube e voltar mais forte.